vem que vem. Alô, Gênio da Lâmpada, essa é sua, papai. Alô, Igo Produções. Alô, Gerson Tringueiro. Arrocha, mamãe. Ela pediu pra arrochar, ela pediu pra mexer. Quando solta o som, o paredão começa a tremer. Ela pediu pra arrochar, ela pediu pra mexer. Quando solta o som, o paredão começa a tremer. Bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer. Desce novinha, desce aí que eu quero ver. Bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer. Alô paredão, solta o grave, eu quero ver. Bumbo tremer, bumbo tremer. Vai, vai, vai, vai. Desce novinha, desce aí que eu quero ver. Bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer. Desce novinha, desce aí que eu quero ver. Alô MP Produções, alô Ulisses. Alô Paredão Bactéria. Alô Estação Chique Chique. Galpão dos Paredões. Ela pediu pra rochar, ela pediu pra mexer. Quando solta o som, o paredão começa a tremer. Ela pediu pra rochar, ela pediu pra mexer. Quando solta o som, o paredão começa a tremer. Bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer. Desce novinha, desce eu quero ver. Bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer. Alô paredão, solta o grave eu quero ver. Bumbo tremer, bumbo tremer, vai, vai, vai, vai. Desce novinha, desce aí que eu quero ver. Bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer, bumbo tremer. Alô paredão, solta o grave eu quero ver. Alô Luiz Paredões de Osasco, alô garagem dos paredões. Vem que vem que vem que vem.